Nós ficámos extremamente perplexos. Perplexos porquê? Primeiro porque nos apercebemos, por mero acaso, que havia uma tentativa de registro da marca, a comarca de Arganil, o que já por si para nós é grave, porque estamos a falar de uma entidade cujo título existe há 120 anos, ou seja, é subejamente conhecido por todas as pessoas da região, de que a comarca de Arganil é uma marca que faz parte da própria região. Estamos a falar de 120 anos de história. E por isso, já por aí, para nós foi grave e foi uma desconsideração este registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depois, quando fomos apurar melhor os factos, verificámos que não foi só a comarca registada, quer dizer, houve ali um conjunto de órgãos de comunicação social que foram registados em termos de marca neste instituto. E isto não é normal, não é natural, porque se houvesse aqui aquilo que poderemos dizer um engano ou um lapso, provavelmente poderia acontecer com uma marca. Não, mas não foi uma marca, foram várias marcas de órgãos de comunicação social cujo registro foi tentado. Aliás, o processo corre a sua tramitação normal em termos burocráticos, o que não é natural. Logo por aí não é natural. E obviamente o posicionamento da comarca de Arganil foi de imediato denunciar na sua edição online e denunciar na sua edição impressa, que aliás saiu hoje e tenho hoje à minha frente a própria notícia, para que acima de tudo os leitores percebam que isto não é um processo normal do registro de uma marca. Como é que agora a comarca vai reagir, ou o que é que pretende fazer ou tem planeado fazer no sentido de reverter esta situação? Neste momento, aquilo que nós vamos fazer e que estamos a preparar é fazer uma contestação veemente à tentativa de registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Porque também é bom que os ouvintes percebam que os órgãos de comunicação social têm que estar obrigatoriamente registados na entidade reguladora da comunicação social, na ERC. E a maior parte destes órgãos de comunicação social, que como sabe a Liliana, deparam-se com problemas financeiros, nomeadamente a sua sustentabilidade face às mudanças tecnológicas que estão em curso, face à pandemia que está em curso, estas entidades cumprem os requisitos obrigatórios, mas muitas delas entenderam que não havia uma necessidade do registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial da sua marca, uma vez que são subejamente conhecidas por todos. Claro. E quando isto acontece, a comarca de Arganil tem que reagir, e vai reagir veementemente junto do Instituto, fazendo prova de que a sua marca é uma marca subejamente conhecida e reconhecida por todos. Aliás, o curioso é que o próprio empresário que faz este registro vai ao Facebook da comarca de Arganil tecer comentários relativamente ao jornal, ou seja, se dúvidas houvesse que ele não conhecia a marca, os próprios comentários que ele faz quando visita o Facebook da comarca são prova de que ele a conhece. Claro. Ou seja, logo aqui nós temos que deduzir que haverá aqui alguma má vontade ou algum interesse escondido que nós não sabemos qual é, podemos suspeitar, podemos desconfiar, e temos que estar aqui sempre o benefício da dúvida, como é óbvio, mas não é natural. E a comarca irá reagir veementemente junto do Instituto para contestar essa tentativa de registro e denunciar. E quando digo aqui denunciar, não é apontar o dedo acusador, mas é, acima de tudo, informar, denunciar informando que isto pode acontecer a qualquer órgão de comunicação social desta região face ao número de registros tentados. Exatamente. Uhum. Eu ainda ontem recebi uma mensagem de um colega seu, de um determinado jornal, que eu não vou, como compreenderá, não irei revelar, porque cabe-lhe a ele revelar, cabe a ele revelar, em que esse órgão de comunicação social recebe uma mensagem do dito empresário a dizer que iria, estava a pensar, registar o nome desse jornal, uma vez que esse jornal, como não estava em atividade, era importante acautelar a designação do jornal. Quer dizer, isto não é natural. Então, se os órgãos que estão em atividade, que toda a gente sabe que existe, que os próprios órgãos que fazem notícias de eventos onde este empresário participa, que é, de alguma forma, são recolhidas declarações deste empresário em outros eventos. Isto não é natural. Ninguém Portanto, pode este não é um processo. Claro, não é um processo natural e a comarca vai então a reagir a esta situação porque verifica que houve aqui má fé do empresário. Obviamente, sabe que nós quando usamos as palavras temos de ter muito cuidado, temos de ter muito cuidado na utilização delas. Eu sei que este empresário ontem deu uma entrevista a uma rádio em que veio alegar que fez isto para proteger as marcas destes títulos. Quer dizer, das duas uma, ou desconhece o contexto em que a comunicação social funciona, em que os registros são obrigatórios na entidade reguladora da comunicação social, e estão feitos, e por isso, se a gente quiser interpretar isto como aqui alguma boa, com alguma boa fé, é um desconhecimento, e este empresário só tem de fazer uma coisa, se tiver de boa fé. Dirige-se ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial e retira os pedidos de registro, anula os pedidos de registro. Portanto, é isso que é exigido ao empresário. Não, Luliana, não é o que é exigido ao empresário. O empresário, se estiver de boa fé, como tenta alegar, só tem um procedimento a fazer. É ele próprio anular o procedimento que intentou. Muito bem. Isto chama-se a boa fé. Porque se nós estamos a trabalhar de boa fé, que é aquilo que este empresário tenta agora transparecer para a opinião pública, então eu só tinha que dizer, bem, eu enganei-me, eu tive aqui um equívoco, eu irei sanar isso porque o erro foi meu. Eu próprio telefonei ao responsável pelo grupo onde este empresário colabora, e neste caso telefonei para o seu pai, a dar-lhe nota, porque não tinha o contacto do empresário, a dar-lhe nota que tinha tido este conhecimento, que certamente teria havido aqui algum lapso, que isto tinha que ser corrigido. Ou seja, quem está de boa fé, como é o nosso caso, e certamente como outros órgãos de comunicação social, a primeira reação que tem e que tenta é fazer com que as pessoas tenham o bom senso e resolvam elas próprias a situação que causaram. Este empresário, o que tinha que fazer, e repare que eu ainda não citei o nome dele, mas toda a gente sabe, mas eu não o citei. Este empresário, o que tinha que fazer neste momento é, percebendo aquilo que fez, se tiver de boa fé, só tem que fazer uma coisa: ir ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, anular os pedidos de registro e sanar a situação. Porque quanto mais isto evoluir, mais os danos para as pessoas e as entidades envolvidas serão maiores. Muito e é bem. Bom, porque nós neste momento estamos na fase de informar, alertando para esta situação, que é o que a comarca está a fazer. Ao mesmo tempo está a trabalhar para contestar isto. E, obviamente, há de chegar um momento, se não houver aqui uma solução, que os próprios órgãos de comunicação social afetados e abalados terão que tomar uma posição conjunta e eu estou certo que eles tomarão uma posição conjunta.